Boa noite. É o desejo meu, assim como o do Senhor Jesus, de toda a Igreja Batista em Sepitiba, assim como de minha família, que todas as bênçãos contidas na lei do Senhor recaiam sobre sua vida e sua família nesta noite. Amém? É muito bom estar aqui. Peço aos irmãos que, ao me ausentar dessa igreja, os irmãos possam guardar minha família e eu nas suas orações. Nós somos congregados numa igreja que está num bairro de invocadores de mortos. É um lugar de pessoas que invocam e são escravas de espíritos. E lá nós temos cerca de 600 centros de invocação de mortos, de diversos segmentos afro e não afro, naquele local. Então é uma batalha espiritual muito grande. Minha família é severamente atingida por isso, e eu queria pedir que os irmãos pudessem guardar a mim e a minha família, né? Eu vou apresentar. Aqui está a minha mãe, a dona Eusenira, né? Por favor, queria que ela ficasse de pé. A Cristine, a minha esposa, e a Rívica, a minha filhinha, que está ali com ela, vestida com as cores da Bruxa do Oeste, né? Do Mágico de Oz, não sei, né? Mas essa é a minha família, e a outra parte da minha família vocês já conhecem, porque congregam aqui, né? E como disse de manhã, é um prazer estar novamente com os irmãos, conhecendo um pouco mais do que Deus tem feito em outros lugares, longe da minha visão, mas não distantes da visão do Eterno, e que um tem atuado através do pastor Ezequias e seu ministério aqui nesse lugar. Que o Eterno os abençoe soberanamente. Amém? Muito bom. Queridos, enquanto estávamos intercedendo, o pastor falou na intercessão sobre furtar a nossa alegria, sobre deixarmos de ser felizes. E ser feliz, falar de vida, é muito melhor do que falar de morte. Interessante é que o tema que vocês utilizaram, né, que vai dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, está dizendo de algo que alguma coisa que morre para gerar vida. Algo que deixa de existir, que é o seu eu, o meu eu, para que Cristo possa viver, renovar o conceito de vida dentro de nós. E falar de vida é algo que fala sobre alegria, sobre estar feliz, sobre compartilhar a sua felicidade com alguém que você ama. E na nossa forma de externar alegria, uma das principais é fazer uma festa. Os rabinos do Pirkei Avot, uma geração de Israel do primeiro século, diz que quando se come carne é porque está feliz. E geralmente quando a gente quer se alegrar, muitas vezes a gente come um churrasco, né? A gente gosta de estar feliz, a gente gosta de brincar, de conversar, de compartilhar, de se alegrar. E nessas formas de se alegrar, não existe, eu acho, talvez, povo que tanto goste de festas do que Israel. O povo de Israel, o povo da Bíblia, o povo da sua Bíblia, da minha Bíblia, é um povo que compõe o seu calendário anual com festas. Eles sabem fazer festas. Eles têm cerca de 7 festas principais que dividem então as suas datas. Os casamentos duravam às vezes mais de uma semana, então as pessoas gostavam muito de celebrar, tudo era motivo para se alegrar. Só que uma coisa chamava atenção no povo de Israel: todas as festas que Israel celebra, Deus é convidado para ser o personagem principal. As festas existem porque Deus agiu de alguma maneira sobre a vida deles. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é exatamente sobre uma festa, talvez a maior festa que o povo de Israel já celebrou, que fala exatamente sobre estar vivo, sobre viver e ser livre para adorar ao Senhor. Ser livre é estar verdadeiramente vivo. E o que acontece é que o povo de Israel, eu queria chamar você para a história. Ele estava cativo no Egito, Ele vivia escravo ali por séculos já, e eles necessitavam de serem livres. Eles precisavam experimentar uma liberdade que nem seus filhos, nem os filhos dos filhos, nem os filhos dos filhos dos filhos experimentaram. Eles queriam ser livres. E o Senhor atendeu o seu pedido, enviou um libertador, chama Moisés, e o Senhor libertou aquele povo daquele cativeiro do Egito. E quando eles foram libertos, aquele dia foi chamado de Pessach, ou como veio traduzido para o português, Páscoa, que significa exatamente pular, passar por cima, que é aquele ato do anjo que passou por cima da casa dos hebreus e ceifou a vida apenas dos primogênitos do Egito. Aquele dia foi chamado de dia de vida e não de morte. Um cordeiro foi sacrificado, o sangue foi aspergido nas portas do povo de Israel, e apesar de um cordeiro ter sido sacrificado, aquele dia não era dia de lamento, era dia de alegria. Eles estavam muito felizes. E essa era a festa mais importante do povo de Israel. Ao saírem do deserto, eles estavam felizes porque eles estavam livres. Então, participar de uma festa de Páscoa, participar de uma festa de Pessa, reunir-se para celebrar o dia que eles foram libertos, era a coisa mais importante de Israel. Era a coisa mais preciosa para o povo. Talvez para você, deixar de vir à Páscoa da sua igreja não tenha sentido nenhum. Ah, tanto faz, se eu estiver disposto eu vou, se eu não tiver eu não vou. Talvez celebrar uma festa de aniversário dessa igreja para você não tenha tanta preciosidade, mas para algumas pessoas é precioso. O povo de Israel não tinha essa talvez seja precioso, era grandiosamente precioso, porque aquilo simbolizava que eles estavam perpetuamente livres pela mão do Senhor. Deus os libertou para viverem livres. Então celebrar Páscoa é celebrar vida, era celebrar liberdade, é dizer eu estou vivo e Deus habita no nosso meio. Ah, preparar-se para a festa de Páscoa era uma coisa maravilhosa. Ah, eu quero viver essa festa. Eu não posso deixar, eu vou me preparando meses antes. A preparação para a Páscoa é muito longa. As pessoas vão começando a planejar, a separar uma oferta que vão trazer diante do Senhor. Eles vão começar a se preparar para comprar roupas novas, para usar as roupas mais preciosas que eles tinham. Ah, eles ficam muito felizes com isso. E o que acontece, irmãos, é que imagine a primeira Páscoa que foi celebrada depois que eles foram libertos. Aquela coisa recente, foi há meses atrás, foi há um ano atrás. Ah, vamos nos preparar que é a nossa primeira Páscoa. Eles estavam peregrinando pelo deserto e eles estavam se preparando de uma forma muito preciosa. Só que a festa da Páscoa é a festa da vida e não a festa da morte. Por ser a festa da vida, era preciso que você obedecesse uma série de regras para que nada de impuro pudesse alcançar a sua vida e o seu coração. Então o povo de Israel procurava não tocar em nada impuro. E na Bíblia, nada é tão impuro quanto um cadáver. Tocar em alguma coisa morta é estar impuro. Então havia uma grande preocupação, não podemos tocar em nada, nenhum animal morto, nada, nada deveria morrer naquele período. Nas vésperas da Páscoa, nada deveria morrer. O que acontece é que naquela primeira celebração de Páscoa, lá no deserto, no capítulo 9 de Números, depois você pode ler, se você quiser acompanhar, o capítulo 9 de Números, eu não vou ler, eu vou apenas narrar a história. Ela conta que uma família estava se preparando para a Páscoa, estavam empolgados, nós queremos viver a Páscoa. Nós estamos com as roupas mais bonitas, talvez eles já estivessem com as mesas prontas, porque é uma festa onde as famílias se reúnem. Eles estavam ansiosos para viver aquele momento. Aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Alguém de uma das famílias do povo de Israel morreu. Na época da Páscoa, mas não podia morrer no outro dia, não, né? Morreu logo na Páscoa. Imagine como é que o coração daquela família que estava desejosa de celebrar a Páscoa ficou quando viu o seu ente querido morrer. Todo mundo estava com as melhores roupas, mas não fazia mais sentido usar aquelas roupas. Todo mundo estava ali com as mesas já prontas, fartas, mas não fazia mais sentido se alegrar. Eu vou me alegrar na festa da vida quando eu tenho um morto dentro de casa? E cá entre nós, pode ser o momento mais precioso da sua vida, mas se alguém falecer na sua família, por mais que você goste de celebrar a Páscoa, por exemplo, por mais que você goste de celebrar o aniversário da sua igreja, por mais que você goste de celebrar a decisão do seu time de futebol, por mais que você goste de celebrar a sua formatura depois que você terminou uma faculdade que lhe retirou 5 anos da sua vida, por mais que aquele dia seja o dia mais precioso da sua vida, se o seu pai morrer, não fica complicado? É o seu casamento, a sua mãe morre, é complicado. Certamente algumas pessoas aqui dentro, talvez a maioria, se não todas, vão concordar comigo que entre enterrar o seu morto e ir à festa, você vai optar em enterrar o seu morto. É necessário. E não foi diferente com aquela família. Aquela família queria celebrar a Páscoa, era a coisa mais importante da vida deles. Eles foram libertos por causa de uma Páscoa. Era a primeira vez que eles iriam celebrar esse dia. O que aconteceu é que depois de verem o seu cadáver dentro de casa, eles precisaram pegar no seu cadáver e enterrá-lo. Isso fez com que aquela família não pudesse entrar na festa de Páscoa. Aquela festa tão importante para eles, eles foram proibidos de entrar, porque agora eles estavam o quê? Impuros. Ficaram arrasados. E chegaram para Moisés e disseram: Moisés, a gente quer celebrar a Páscoa. E Moisés virou para eles e disse: não, vocês tocaram num morto. E não faz sentido tocar num morto enquanto celebramos a festa da vida. Queridos, nós, muitas vezes na vida, estamos numa condição muito parecida com aquela família. Somos carregadores de cadáveres. Você carrega contigo algum cadáver essa noite? O que de morto está na sua vida? Algumas pessoas, elas carregam um tipo de cadáver que nós podemos chamar de religiosidade. É o cadáver da religiosidade excessiva. São pessoas excessivamente religiosas, cheias de estigmas, de princípios não bíblicos alguns, que fazem deles pessoas muito distantes de Deus. É curioso saber como algumas pessoas são mais pentecostais do que cristãos, são mais tradicionais do que cristãos, são mais batistas do que cristãos. Algumas pessoas estão tão impregnadas numa religiosidade, numa doutrina construída por homens, que isso engessa tanto o Espírito de Deus, que Deus não pode manifestar quem Ele é para a gente. Algumas pessoas estão tão próximas de uma religião, e essa religião não faz absolutamente nada na vida delas, a não ser distanciá-las de Deus. É uma vida morta, uma religiosidade morta. Eu vivo lá em Sepetiba, conhecendo pessoas de religiosidade morta. Algumas pessoas, servem a espíritos, adoram a deuses, invocam mortos e vivem uma vida de um semblante tão triste, tão depressivo. Pessoas que tentam aproximar-se de Deus e só se veem distante deles, têm uma religiosidade morta, carregam cadáveres. E infelizmente esse mesmo hábito às vezes entra dentro das nossas igrejas. Nós nos tornamos carregadores de cadáveres. Nós nos tornamos carregadores de palavras que não são espirituais, são apenas religiosas. Quando a gente chegou lá na igreja, a gente encontrou uma porção de religioso e poucos evangélicos, poucos cristãos de verdade. Quando nós chegamos em Sepitiba, tinha um grupo de pessoas que gostavam muito de ser batistas, mas não gostavam de ganhar vidas para Jesus. Gostavam muito de ser conservadores, mas não sabiam adorar ao Senhor e nasceram apenas para isso. Eu, irmão, sou fruto de uma comunidade muito batista. E eu me recordo que a Rutinha ensaiava um grupo de adolescentes que eu fazia parte, com a voz de taquara rachada. Era terrível. E na persistência dela eu ficava no coro, lá no grupo, no conjunto de adolescentes. E eu me recordo que um dia eu estava batendo o pezinho assim, cantando. E então um amado e querido diácono chegou até mim e falou assim: querido, você está dançando aí? É. Eu fui educado que bater palma era do capeta. E levantar a mão é coisa de quem está sendo assaltado. O que aconteceu é que eu comecei a perceber que eu não adorava a Deus. E eu vou dizer para os irmãos que tem pouco tempo que eu sei adorar a Deus. Eu fui guarda municipal lá no Rio de Janeiro. E quando nós fomos para a guarda municipal, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque tinha uma coisa chamada palma no pé esquerdo, né? Palma no pé esquerdo. E a gente ia correndo e batendo palma. E toda hora eles reclamavam comigo. Meu nome de guerra era Soares. Eu era aluno ainda. Ô Soares, acerta essa palma. Falei: querido, eu não sei bater palma. Por quê? Porque na minha igreja era pecado. Não era pecado falar mal do irmão. Não era pecado amaldiçoar os filhos. Não era pecado não dar o dízimo. Isso não era pecado. O que acontece é que a gente começa a... Quantas pessoas você ganhou para Jesus? É interessante como é que a gente consegue ver uma porção de coisas erradas e não consegue ver que está uma coisa errada. A gente não ganha ninguém para Jesus. São 20 anos de vida cristã e nada acontece. Algumas pessoas não sabem o que é sentir o prazer de ganhar uma alma para Jesus. São crentes estéreis, mortos, de uma religiosidade morta que não aproxima ninguém de Deus, como aquela geração de fariseus que perseguiam e enchiam a paciência de Jesus. E Jesus falou que eles não entravam no céu e não deixavam os outros entrar. Uma religiosidade morta, são carregadores de cadáveres. E o texto que vocês estão utilizando, adolescentes, é: vivo não mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. Mas o infeliz na escola não sabe testemunhar de Jesus de jeito nenhum. É um agente secreto de Jesus, ninguém sabe que ele é crente. A Bíblia dele tem 5 centímetros, né? Aquelas armas bem escondidas, né? Que passam em revista e ninguém descobre. A gente não consegue dizer no trabalho ou testemunhar no trabalho nada que gere vida nas pessoas. não consegue usar uma palavra que gere vida de forma espiritual. Somos carregadores, muitas vezes, de cadáveres, como aquela família lá no Egito, lá no deserto, que foram libertos do Egito, que queriam celebrar a festa da vida, mas não tinham condições de celebrar, porque estavam carregando um morto, estavam impuros. E talvez hoje, neste momento, existam pessoas com um coração impuro, que está carregando um cadáver de religiosidade. Mas talvez o seu cadáver não seja religiosidade. Pastor, isso não tem nada a ver comigo. Mas existe um outro tipo de cadáver que a gente carrega muito, que é o cadáver da mágoa. Coisas que vivemos e que nos magoaram muito e que nos matam por dentro. Uma pessoa magoada, ela não consegue adorar a Deus. Uma pessoa que carrega a mágoa, que não tem capacidade de perdoar, que não tem capacidade de liberar perdão, que não tem capacidade de ir e pedir perdão, uma pessoa como essa não consegue falar com Deus. Uma pessoa com isso, com esse cadáver de mágoa, não consegue gerar uma palavra de vida. Os seus olhos já não brilham mais, sua adoração já não é mais agradável, ele transpira tristeza. Pessoas magoadas, pessoas que geraram morte dentro da vida de alguém, dentro do coração de alguém, falaram coisas duras demais, que magoaram, e a gente guarda aquela mágoa pra gente, ela mora no nosso coração, ela nos gera um semblante triste como o de Caim, e a gente não gera nada que tem vida, tudo é morte, toda palavra é morte, a gente não consegue ver brilho, tudo é cinza. Você já carrega em algum momento da sua vida, já carregou ou carrega, ou nesse momento está carregando um cadáver de mágoa? Onde você não consegue olhar para alguém, consegue falar com aquela pessoa? Quem tem um coração magoado, tem um coração doente, está carregando morte. Suas palavras são palavras de morte, não de vida. A gente magoa as pessoas. E muitas vezes nós somos as pessoas magoadas. Você não precisa carregar mágoa essa noite, não, meu irmão. Se você está magoado com alguém, eu quero te dizer que você não precisa carregar cadáver para o resto da sua vida, não. Mas eu quero te dizer que você tem mágoa no teu coração. Existe algo de morto dentro de você, algo impuro dentro de você. Se você precisa ir e pedir perdão, você está sujo diante dos olhos do Senhor. Se você está magoado com alguém e você vai chegar para mim e vai dizer: pastor, mas ele estava errado. Querido, Chaplin usou uma expressão muito maravilhosa. Ele falou assim: entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Só que ele só descobriu isso com 70 e poucos anos de vida. Hoje você não precisa chegar a tanto. Hoje é o dia de talvez você entender que entre ter razão e ser feliz é melhor ser feliz. Entre guardar mágoa e ser feliz é melhor ser feliz. Dane-se se ele acha que está certo. Dane-se se eu acho que eu estou certo. Eu quero ser feliz, eu quero gerar vida. Eu quero celebrar a festa de Páscoa. Eu quero celebrar a vida que eu tenho em Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não preciso carregar um cadáver de mágoa. Você não foi chamado para ser coveiro, querido? Não espiritualmente falando, pelo menos. É para gerar vida, não morte. Mas talvez o outro cadáver que você e eu carregamos muitas vezes somos nós mesmos. Quando nós morremos para as pessoas. Você já morreu para alguém? Quando alguém desiste de você? Ah, eu desisto do meu filho, eu não aguento mais. Às vezes as pessoas fazem isso conosco. Ah, eu desisto do meu marido, aquilo não tem jeito. Ah, minha mulher não serve, não tem jeito. Alguém chega e fala isso de você, querido. Fala isso de mim. Quando alguém não acredita mais em você, não acredita mais no que você fala, não acredita mais no que você é capaz de fazer, não acredita que você não é capaz de mudar, a pessoa acredita que você não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. É como algumas pessoas da Secretaria de Segurança Pública, quando olham para uma pessoa corrupta e dizem assim, sementinha do mal. Talvez alguém olhe para você dessa maneira e diga assim: você morreu para mim, eu não acredito mais em você, eu não confio mais em você. Alguém já fez isso com você, já falou isso de você? Que você morreu para ela? Ela não acredita que você pode mudar. Você é um cadáver. Não pode esperar nenhum gesto de vida de você. Não pode esperar nenhum gesto de vida de mim, nada que seja bom. Alguém já pensou isso de você? Alguém talvez esteja pensando isso de você nessa noite? Eu quero te dizer que você é um carregador de cadáver, se você está nessa condição. Outras pessoas carregam literalmente um cadáver. Carregam literalmente. São pessoas que não souberam dar valor a alguém que se foi em vida. Precisava ter dito eu te amo mais vezes, mas não disse. Precisava ter dito me perdoe mais vezes, mas não disse. Precisava ter dito uma porção de coisas, mas não disse. E aí chega no cemitério, chega lá na capela e olha para um cadáver e começa a falar com o cadáver e o cadáver não ouve. Ele não está ali, e a pessoa começa a falar uma série de coisas que ela queria ter dito enquanto aquela pessoa estava em vida, mas agora não tem jeito mais. E aí o que acontece é que essa pessoa, ela passa o resto da vida dizendo, dentro do coração dela, eu deveria ter dito isso, eu deveria ter sido melhor, eu deveria ter sido um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido. Eu deveria ter, eu deveria, e nunca foi. E aí carrega uma culpa para o resto da vida. Tem um pastor amigo meu, muito amigo meu, que a irmã dele, no dia do aniversário dela, discutiu com o pai, que chegou bêbado em casa, e ela discutindo com o pai, falou assim, eu quero que você morra. No meio da discussão, ela virou para ele e disse, eu quero que você morra. E ele ficou muito chateado com aquilo, saiu com um carro aborrecido, bateu com um carro e morreu. E até hoje ela não se curou disso. Ela precisava ter dito para ele que aquilo não era verdade. Que era só um momento de raiva. Ela quer se arrepender do que falou, mas não consegue. Porque a pessoa a qual ela feriu já não está mais aqui. Carrega um cadáver para o resto da vida dela. Carrega coisa morta. Literalmente carrega um cadáver. Tem alguma coisa, querido, que você queria ter dito para alguém que você não disse? E você não consegue lidar com isso até hoje? Se você está nessa condição, eu quero te dizer que você é um carregador de cadáver. Como aquelas pessoas estavam impuras. Talvez hoje a tua alma, o teu coração, as tuas emoções, a tua vida está impura. Ou quem sabe, o cadáver que você carrega é o cadáver do velho homem. Sabe aquela coisa que você disse que sepultou no passado quando você aceitou Jesus? Aceitei a ti, Senhor, o velho homem morreu, eu nasci de novo. E você jurava quando você aceitou Jesus que você não ia mais fazer aquilo. Ah, pastor, eu nunca mais vou falar mentira, eu aceitei Jesus. Oh, Senhor, eu nunca mais vou desejar a mulher do próximo. Eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo. E nós começamos a jurar que nunca mais vamos voltar para o vômito que exalamos, que colocamos para fora, que vomitamos, nós nunca mais vamos voltar a comer aquilo. Você já se pegou fazendo aquilo que você jurou nunca mais fazer? algumas pessoas carregam um velho homem, aquela velha vida, aquele miserável daquele cadáver que fica tentando voltar o tempo todo. Aquilo que você jurava nunca mais fazer, eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo. E aí a gente carrega aquele morto velho, aquele Renato velho, aquela Ruth velha, aquela Cristine velha, aquele João velho. A gente carrega sempre alguém velho, alguma coisa da nossa velha vida. Herdamos coisas que mesmo depois que nascemos de novo, continuamos fazendo. Está na hora de parar, querido. Você está carregando alguma coisa morta em você. O cadáver do velho homem está insistindo em ficar nas tuas costas. Queridos, aquela família que estava lá no deserto, ela queria muito, muito, muito celebrar a festa de Páscoa. Ela precisava celebrar a festa de Páscoa, mas ela estava impura. Ela chegou a Moisés e Moisés falou: não, você não vai celebrar a festa de Páscoa. Você sabia que não podia tocar em alguma coisa morta. Você tocou porque você quis. Mas Moisés, é um cadáver da minha família. Entre sepultar um morto e celebrar a festa de Páscoa, eu vou sepultar o meu morto. Escolha sua. Mas a gente quer muito, Moisés. A gente deseja muito isso. E eles persistiram isso com Moisés, insistiram a Moisés, até que Moisés falou o seguinte: ó, espera um pouco. Eu vou perguntar ao Eterno. Vou perguntar o que Deus acha. E então, vamos ver o que ele pode fazer por vocês. Ah, Moisés foi até o Eterno e disse: Senhor, tem uma família aí que está com um coração sincero, quer muito celebrar a festa de Páscoa, mas precisou tocar num cadáver e ele está impuro. O que a gente faz? E o Eterno disse a Moisés que daria uma segunda chance àquelas pessoas. E disse que um mês depois eles poderiam celebrar uma Páscoa chamada de Páscoa Sheni, ou Segunda Páscoa. E eles celebrariam, e essa Páscoa teria um símbolo especial dela. Haveria uma coisa que representaria a segunda chance daquelas pessoas que estavam carregando um cadáver. Elas sacrificariam um cordeiro adulto, sem mácula nenhuma. Só que aquele cordeiro tinha que ter uma peculiaridade. Nenhum dos ossos daquele cordeiro deveriam ser quebrados. Nenhum dos ossos daquele cordeiro poderia ser quebrado. Existe um mistério nesse texto que eu queria que você herdasse para a sua vida nessa noite. Existe um cumprimento profético em Jesus nesse texto. Eu queria que você visse esse cumprimento profético. Está lá em João, o capítulo 19. Eu queria pedir o seu auxílio abrindo a sua Bíblia. João, capítulo 19, do versículo 31 até o versículo 36. João, capítulo 19, de 31 a 36. Esse texto nos leva para séculos depois, para uma Páscoa. Não aquela primeira Páscoa, mas uma Páscoa onde Jesus estava presente. E nessa Páscoa, algo de muito curioso acontece. É a Páscoa em que Jesus é crucificado, é a Páscoa em que Jesus é morto. E olha o que diz o versículo 31 em diante. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu água e sangue. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Vamos juntos? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. Não houve ossos quebrados em Jesus? No sacrifício de Jesus, nenhum dos ossos dele foram quebrados? Para que você e eu não fôssemos carregadores de cadáveres? Para que você e eu jogássemos o nosso cadáver numa sepultura nessa noite e dissessemos: nós não estamos mais impuros, nós somos purificados, porque no sacrifício de Jesus nenhum dos seus ossos foram quebrados, amém? É para você ser livre, meu irmão. É para você não carregar mais nada de morto. Se você carrega um cadáver de religiosidade, é hora de enterrá-lo. Se você tem carregado um cadáver de mago, é hora de enterrá-lo. Se você está carregando um cadáver, que você é o cadáver, muitas pessoas desistiram de você, é hora de enterrar. Se você está carregando literalmente um cadáver, porque você sim precisava ter pedido perdão a alguém, precisava ter dito alguma coisa, mas você não disse, está na hora de enterrar isso. Chega, deixa que os mortos enterrem os mortos. Você está carregando o cadáver do seu velho homem, daquilo que você jurou nunca mais fazer, está na hora de mudar, meu irmão. Está na hora de avaliar se tem um cadáver na tua vida nessa noite. E para fazer isso, é preciso olhar para dentro da gente. Uma vez, eu fui a um acampamento num lugar chamado Mazomba, com embaixadores do rei. Eu era um menino e tinha um rapaz que dava cada salto ornamental da cachoeira, muito lindo, cada salto mais bonito que o outro. Todo mundo parou para assisti-lo saltar, até que chegou um momento em que aquele rapaz deu um salto muito alto, mergulhou, que quase não fez nem a água balançar, e ele não voltou. E a gente começou a esperar aquele rapaz voltar, se ele sairia de algum outro lado, né, naquela surpresa, porque quando mergulha a cachoeira mexe muito com a areia, não dá para ver muito o que está acontecendo no fundo. Só que a água começou a ficar muito turva. Então as pessoas se preocuparam com aquilo e mergulharam. E quando mergulharam para tentar ver o que estava acontecendo, subiu o pé dele, então puxaram o corpo, e quando veio, havia um arame farpado de uma cerca que estava debaixo da água, cravou de fora a fora, daqui até aqui. E ele estava morto. Existe um texto em Provérbios 20, versículo 5, que diz: como águas profundas são o coração do homem, mas o homem de sabedoria tem que mergulhar dentro de si e colocar aquilo para fora. Se as intenções do teu coração, se o teu coração tem alguma coisa morta, é hora de mergulhar dentro de você e tentar tirar essa coisa morta que está dentro de você. Você está carregando alguma coisa de morto nessa noite? Eu quero te convidar a jogar isso fora agora. Eu quero te convidar a enterrar o teu morto. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado para que você não carregasse mais mortos. O texto está dizendo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma proposta a viver de novo, querido. É uma proposta a renovar a tua vida hoje. Eu quero te convidar a isso. Quero te convidar a enterrar cadáveres. Se você deseja fazer isso, eu quero te convidar a pegar o teu cadáver nesse momento e trazê-lo aqui à frente. Eu quero te convidar a se levantar do seu lugar nessa noite, se você precisa sepultar o teu cadáver, e dizer: Senhor, estou jogando ele fora, porque nenhum dos ossos do teu filho amado Jesus foram quebrados para que eu tivesse vida. Você precisa disso. Se você está com um cadáver de religiosidade, eu quero te convidar em nome de Jesus, sair do seu lugar e vir aqui à frente agora e jogar fora esse cadáver. O teu gesto de sair do teu lugar e vir aqui à frente até agora será a decisão sua. Dizer: eu não carrego mais coisa morta. Se você está magoado com alguém, se tem uma mágoa muito grande no teu coração, se você precisa pedir perdão, se você precisa perdoar, eu quero te convidar agora a sepultar o cadáver da mágoa. Eu quero te convidar em nome de Jesus a se levantar do seu lugar e vir aqui à frente e sepultar esse cadáver de mágoa. Se você está carregando um cadáver onde as pessoas desistiram de você, onde você é o cadáver, na hora de você gerar vida, eu vou mudar, eu serei diferente, porque o Senhor me prometeu pelos ossos de Jesus que não foram quebrados, que eu não nasci para isso. Você está carregando coisa morta, querido, levanta e vem em nome de Jesus. Se você literalmente está com uma mágoa muito grande, um cadáver antigo, alguma coisa que você carrega a culpa, uma vergonha, uma tristeza, alguma coisa que não foi resolvida, eu quero te convidar em nome de Jesus a vir para cá agora e trazer o teu cadáver. Se o teu cadáver é o cadáver do velho homem, daquela velha vida que você jurava nunca mais fazer, eu quero te convidar em nome de Jesus a sepultar isso agora. Vamos enterrar o teu cadáver, vem em nome de Jesus. Traz aqui, não sei se é pesado demais esse cadáver, mas eu quero te convidar a jogá-lo. Vem aqui à frente agora. Não dá para enterrar cadáver aí sentado não, meu irmão. É noite de decisão. Então carrega o teu cadáver. É aqui à frente que você vai enterrar ele hoje. Hoje é hora de jogar fora essa coisa morta. Em nome de Jesus, vem cá. Pastor, esse cadáver está gordo demais, está pesado demais, eu não consigo mais carregá-lo. Eu não estou aguentando mais. Pede ajuda a Deus aí em nome de Jesus. Eu estou te pedindo ajuda, Senhor. Me ajuda, eu vou carregar esse cadáver até aqui. Eu vou sair daqui, vou pedir perdão. Eu vou sair daqui, vou abandonar minha velha vida. Eu vou sair daqui, eu não vou mais carregar religiosidade. Eu serei um servo teu. Você está sentindo falta de alguém, o teu vazio muito grande, você deveria ter pedido perdão a alguém que não está mais com você. Está na hora de você esquecer isso, chega, acabou. É hora de viver vida, você não consegue mais adorar o Senhor como deveria. Você não consegue mais servir ao Senhor como deveria. Sua vida é religiosa, mas não é espiritual. Eu quero te convidar a tomar atitudes de mudança na sua vida. Eu quero te convidar a trazer o teu cadáver até aqui à frente e sepultá-lo. Não me importa o tamanho, o peso desse cadáver. Ô, pastor, não posso enterrar aqui no banco, não? Aí não. Teu compromisso é aqui na frente. Jesus carregou uma cruz muito pesada para que você não precisasse carregar cadáveres. Ele não teve nenhum dos ossos quebrados para você não carregar cadáveres. Se você tem vivendo uma vida morta, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fala com Deus agora. Senhor, faz o teu filho viver dentro de mim. Está na hora de eu jogar fora essa religiosidade morta, essa vida morta. Está na hora de eu mudar a minha vida. Me ajuda. Eu quero te convidar em nome de Jesus para carregar o cadáver. Eu sei como é que está aí muitas vezes. Pastor, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar assim: ah lá, o vitorioso, enterrando o seu cadáver. Vem, em nome de Jesus. O Senhor toca no meu coração para te convidar ainda. E se você deseja hoje sepultar o seu cadáver, é a hora de fazer isso. Amém. Você quer? Você precisa? Ah, pastor, sair daqui e pedir perdão, eu não vou não. Então não é contigo que eu estou falando. Estou falando com aqueles que não querem mais carregar coisa morta. Mas eu tenho razão, pastor. Não importa. Hoje não é dia de carregar coisa morta. Celebrar vida. Páscoa era vida para aquele povo. E Jesus é vida para você, meu irmão. Não perde as bênçãos que Deus tem para a sua vida, não. Por causa de coisa morta. Por causa de religiosidade morta. Por causa de mágoa. Por causa de decepções. É hora de mudar. Você precisa trazer o seu cadáver? É o tempo que você precisava. Levanta em nome de Jesus e traz aqui à frente. Pastor, mas eu sou líder da igreja. Eu tenho apoiado o pastor. Eu estou lá na frente, lá, envolvido com isso, com aquilo que vão pensar de mim. Não me importa. Hoje não é noite de religiosidade, é noite de vida. Traz o teu cadáver e enterra ele. Em nome de Jesus, você precisa trazê-lo. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço os teus cadáveres, eu conheço os meus cadáveres. Eu sei o que eu tenho que enterrar essa noite. Agora eu enterro os meus. Só você pode enterrar os teus. Nós não somos chamados para carregar coisas mortas. Você está carregando coisa morta, eu quero te chamar em nome de Jesus a carregar a vida. Você vai sair daqui com vida no coração e não com morte. Vem cá, se você precisa. A gente vai ficar em pé, toda a igreja. Eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé nesse momento. E se você que está aí ainda precisa tomar decisão, você já está de pé, vem aqui em nome de Jesus. Aqui é o teu lugar. A gente vai encerrar. Mas eu queria que você que estivesse aqui à frente, eu queria que você pudesse nesse momento agora sepultar o teu cadáver. Eu queria te convidar a jogar isso fora agora, a jogar isso para sempre da tua vida. Você que está aqui à frente, vocês, o que vocês pudessem dar as mãos ou se abraçar, não sei, ficassem bem pertinhos uns dos outros, um pudesse acolher o outro. É uma hora de muita luta, é uma hora de jogar fora. Você não está sozinho essa noite, não. O Senhor está contigo, os teus irmãos estão contigo, essa igreja está contigo, e é a hora de você sepultar isso, jogar fora. Pense naquilo que você vai jogar fora essa noite e que nunca mais vai voltar na sua vida. Aquilo que você vai botar dentro de uma sepultura e que nunca mais vai voltar para o seu viver. Pense na religiosidade morta, pense nas palavras mortas, na mágoa do teu coração, naquilo que você tem perdido por carregar coisas mortas. Sepulte agora. O Senhor tem vida para você. Senhor meu Deus, toda essa igreja está orando agora, agradecendo ao Senhor por essas vidas que estão aqui à frente. O Senhor tem gerado vida e vida e abundância dentro de nós, e nós estamos aqui à frente porque estamos tomando posse dessa vida que só no teu filho amado Jesus, que não teve nenhum dos ossos do corpo quebrado naquela cruz do Calvário, pode gerar dentro de nós, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós não queremos carregar cadáveres, mas queremos carregar aquele que ressuscitou o terceiro dia e que habita dentro do nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui dizendo, entra no nosso coração, mas antes tira tudo aquilo de ruim que nós fizemos, todas as coisas mortas que nós carregamos. É hora do Senhor transformar o nosso, limpa a nossa casa, limpa a nossa vida, purifica-nos com o teu Espírito, Senhor. Transforma o nosso coração, porque ele não é uma lápide, ele não é uma sepultura, ele é um altar para o Senhor nessa noite, onde o Senhor está sendo adorado por nós, com a nossa vida aqui à frente, Senhor. A gente te ama, os mortos não podem te adorar, mas nós estamos vivos e nós te adoramos nessa noite. Dissemos três vezes: santo, santo, santo, porque o Senhor é santo, ó Senhor dos exércitos. Santifica-nos então na tua presença, porque precisamos de ti. Salva-nos de toda coisa morta dentro do nosso coração e dá-nos vida, renova-nos a vida. É o que te pedimos em nome de Jesus, aquele que ressuscitou e que não teve nenhum dos ossos quebrados. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você que está aqui à frente, eu queria que você abençoasse a pessoa que está perto de você aqui e desse um abraço, né? Porque os mortos não abraçam, mas os vivos abraçam. Abençoe ela em nome de Jesus. Você pode abençoar a pessoa que está perto de você aí? Abençoe ela em nome de Jesus. Fala, você não carrega a morte não, hein? Carrega a vida. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Você pode se assentar. Pastor...